Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar a leitura dos Salmos como devocional, mas hoje nós estamos diante do Salmo 132, repito, Salmo 132, se você quiser acompanhar juntamente com o momento devocional que você vai ouvir, você pode abrir o texto bíblico e nós atingiremos o mais importante desse trabalho, que é levar a palavra do Senhor ao máximo de pessoas que conseguirmos. Nós vamos fazer como temos feito, uma leitura de devoção de abertura por parte de um membro da equipe, que é o irmão Everson. Depois farei a leitura bíblica, onde você deve prestar bastante atenção. Em seguida, alguns destaques, e nesses destaques há coisas muito importantes com relação à história, com relação ao aspecto linguístico do texto. Então, complementa as suas informações acerca do texto. E finalmente uma palavra pastoral. Então, vamos juntos prestar bastante atenção, porque esta é uma promessa de Deus a Davi. É um texto pós-exílio da Babilônia, não foi escrito por Davi, mas trata-se de uma promessa de Deus a Davi e à casa de Davi. E lembrem que Jesus é chamado filho de Davi, ou seja, ele vem dessa linhagem dos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Na verdade, Jesus é a expressão máxima da plenitude de Deus, manifesta como ser humano, a imagem do Deus invisível, a imago Dei. Muito bem. Então, façamos esses quatro passos juntos. Primeiro, um texto sobre a inveja. E no final do Salmo 132, há uma palavra com relação aos iníquos, aqueles que andam fora da vontade de Deus. E muito bem pode ser aplicado esse texto de inveja para esses que andam na iniquidade. Diz assim o texto encaminhado: a inveja é um sentimento mesquinho, é desejar ser como o outro e possuir o que é do outro, é querer assentar-se no lugar do outro, sem ser igual ao outro. A inveja é filha da ingratidão e padroeira da infelicidade. Grandes desastres já aconteceram como fruto da inveja. Por inveja, Caim matou Abel. Por inveja, os irmãos de José o venderam para o Egito como escravo. Por inveja, Saul perseguiu loucamente a Davi. E nós estamos falando no Salmo 132, sobre a casa de Davi, ainda que o texto tenha sido redigido após o exílio da Babilônia. A inveja cria malquerenças e destrói os relacionamentos. Onde a inveja chega, a amizade arruma as malas e se despede. O irmão Everson nos desejou um dia abençoado. E nós fazemos o mesmo agora. Que Deus te abençoe, que Ele tenha abençoado esse sábado e que Ele abençoe o domingo, chamado Dia do Senhor, e também abençoe todos os dias de sua vida. Muito bem, vencendo a primeira etapa, agora nós entramos nas três posteriores, que são um pouco mais longas. Diz assim o Salmo 132: Senhor, lembra-te a favor de Davi, de todas as suas provações, como fez votos solenes e juramentos ao Eterno, o Poderoso de Jacó, declarando: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que meus olhos conciliem o sono, nem que minhas pálpebras repousem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o Poderoso de Jacó. Ouvimos falar que a arca poderia ser encontrada em Efratá, mas a encontramos nos campos de Jaar. Entremos na sua habitação. Vinde e adoremos ao Senhor diante do estrado de seus pés. Levanta-te, ó Senhor, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a arca onde resplandece a tua glória. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e rejubilem-se com cânticos de louvor aos teus fiéis. Por amor a teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor determinou uma promessa a Davi, um juramento firme que ele não revogará jamais: estabelecerei um dos teus descendentes no teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e as prescrições que eu lhes ensino, também os filhos deles se assentarão no teu trono por toda a eternidade. Pois o Senhor escolheu Sião com a vontade de constituí-la sua morada. Este será sempre o lugar do meu repouso. Ali residirei, porque assim eu o desejei. Abençoarei copiosamente suas provisões e de pão saciarei seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e seus fiéis celebrarão com grande júbilo. Lá eu promoverei o renascimento do vigor de Davi e farei resplandecer a luz do meu ungido. Cobrirei de ignomínia os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. É desse versículo 18 que eu me referia. Para aqueles que vivem na iniquidade, no pecado, na inveja, cobrirei de ignomínia os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer alguns destaques antes da palavra pastoral. O primeiro destaque acerca da promessa de Deus a Davi está no versículo 1. Senhor, lembra-te a favor de Davi, de todas as suas provações. Esse salmo, irmãos e irmãs, difere dos demais hinos de peregrinação, pela extensão do texto poético e profético, e por cuidar de temas relacionados à aliança, promessa feita entre Deus e o seu servo Davi. Nesta oração, o salmista pede as misericórdias do Senhor para o filho de Davi, que reina sobre o trono de Davi. Versículo 10. Nessa liturgia pós-exílica, após o exílio, tá bem? Após o exílio do povo de Israel na Babilônia, do povo de Judá, mais especificamente na Babilônia. Nessa liturgia, essa liturgia tinha implicações messiânicas. Era também usado nos rituais de coroação dos reis davídicos, como o Salmo 2, o Salmo 20, verso 3, o Salmo 72, o Salmo 110, o livro de 1 Reis, capítulo 11, verso 12 e 13, o livro de Reis no capítulo 15, versículo 4 e 5, e segundo livro de Crônicas, capítulo 6, 41 e 42. Nesses textos você poderá conferir e compreender mais dessas promessas, dessa aliança que foi feita entre Deus e Davi. Muitas dificuldades foram vencidas na conquista de Jerusalém como cidade do templo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, de 6 a 8. A expressão aqui, voto, é usada no sentido de abnegação, de entrega, de renúncia. Esse é o sentido da palavra aqui, voto. Abnegação, entrega, renúncia, dedicação completa ao Senhor. Versículos 2 a 5 e Números, capítulo 30, verso 13. Bendito seja o Senhor que fez essa promessa e ela se cumpriu no período pós-exílico e continua se cumprindo ao longo da história até hoje, onde Jerusalém é abençoada pelo Senhor, é protegida pelo Senhor. E como eu já me referi em outro momento, hoje três religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, têm em Jerusalém um lugar de louvor e adoração. Não vamos entrar em mais detalhes agora sobre as questões escatológicas, mas Jerusalém é um lugar de aliança entre Deus e Davi, entre Deus e Israel, entre Deus e a Igreja, entre Deus e todo o seu povo reunido por ocasião da sua volta. O segundo destaque está no versículo 2. Como fez votos solenes, acabei de dizer para você o que significa voto aqui, como fez votos solenes e juramentos ao Eterno, o poderoso de Jacó, declarando, e aí vem aquilo que nós lemos no 3 a 5. Queridos, Jacó é um dos sinônimos de Israel. Quando se falava Jacó, naquele momento histórico, havia uma referência, estava se referindo ao povo filho de Abraão, ao povo especificamente filho de Abraão, Isaque e Jacó, Israel, ou seja, ao povo israelita. Jacó é um dos sinônimos de Israel, como está em Gênesis 32, 28, segundo o livro de Samuel 6 e 7. Esse versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos dessa maneira: Asher Nishba Adonai, Nadar Laavir Yaakov. Então, você que foi vendo o alfabeto hebraico, agora aos poucos eu quero ir introduzindo algumas palavras, frases, orações para você, e depois é propósito, se assim o Senhor desejar, que nós tenhamos oficinas específicas, um dia separado, uma cátedra específica para trabalhar com os verbos hebraicos, ou seja, toda a questão da linguística hebraica, e para que você vá se familiarizando cada vez mais. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma, zero de dúvida, de que Deus vai levantar mais hebraístas, mais pessoas que estudam o hebraico e vão compreendendo consoantes, palavras, frases, e vão compreendendo depois substantivos, adjetivos, vão compreendendo verbos, vão compreendendo o idioma e vão se familiarizando, porque você aí tem acesso à tradução hebraica, o que lhe concede uma compreensão mais profunda dos textos, mesmo que você vá ajudar outros que não têm, principalmente se você for ajudar outros que não têm essa compreensão, se você for sintetizar, se você for resumir o conteúdo, é bom que você tenha em vista o texto original, em hebraico. Quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções, pequenas porções, em aramaico. Livro de Daniel, por exemplo. Jesus fala praticamente todo o tempo, quando ele está falando com sacerdotes, quando ele está falando nas sinagogas, ele usa o hebraico. E quando ele está falando com o povo mais simples, ele usa o aramaico, porque isso passou a ser, o aramaico passou a ser mais de domínio público. E também de domínio mais popular. Mas Jesus utilizava o texto original hebraico do Antigo Testamento. Então é muito importante. Por isso nós estamos devagar introduzindo essas questões para você. O terceiro destaque está no versículo 6, de 3 a 5, já mencionamos, é a sequência aí do 2. Do juramento ao Eterno, poderoso de Israel ou poderoso de Jacó. Agora, o terceiro destaque está no versículo 6. Ouvimos falar que a arca poderia ser encontrada em Efratá, mas a encontramos nos campos de Jaá. Então, se você estiver lendo na sua Bíblia, agora falando de pronúncia, Efrata, não é Efrata, é Efratá, mesmo que não tenha o acento. Isso nós vamos ver a posteriori, porque os acentos, na verdade, as vogais que foram colocadas pelos maçoretas, já no período medieval. Então, muito mais tardio, muito mais. E a pronúncia não precisa de ter um acento agudo para você entender, você que vai se familiarizando, que é Efratá. Mas a encontramos nos campos de Jaar. Esse trecho, queridos, do Salmo, refere-se à parte do Salmo que o povo cantava depois da oração do líder, do coro ou do sacerdote. Efratá é uma região localizada ao redor de Belém. Lembrem que Jesus nasceu em Belém, cidade onde nasceu o rei Davi e morou Abinadab, sob a guarda de quem a arca ficou durante 20 anos, enquanto não havia um lugar para ela. E esse lugar foi um desejo de Davi, erguer um lugar para a arca, e ele de fato ergueu, e ele desejava também erguer todo um templo em Jerusalém para a Arca da Aliança, e isso Deus só permitiu que o seu filho Salomão realizasse. Você pode conferir em primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Rute, capítulo 4, versículo 11, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Campina do Bosque, Campos de Jaar ou Kiriat Jearim, designa um distrito do território de Judá. Judá está ao sul do território de Israel. Tá bem? Por isso, quando houve a separação, 10 reinos ficaram no reino do norte, 10 tribos, e duas tribos ficaram no Reino do Sul, são duas tribos e meio, tá? Porque Manassés, um segmento da tribo de Manassés ficou no norte, outro segmento no sul. Normalmente nós falamos duas tribos, mas são duas tribos e meio. Você vai conferir, perdão, em 2 Samuel, capítulo 6, de 2 ao versículo 5. Eu falei de Daniel como um dos exemplos. Há outros exemplos no Antigo Testamento de trechos escritos no aramaico. Não muitos, mas há outros exemplos. E mesmo Daniel, quando trata especificamente da visão do Senhor, ou coisas mais ligadas à revelação de Deus, ele usa o hebraico. E quando está falando de outras questões, ele usa o aramaico. Mas isso é um capítulo mais adiante, tá bem? Então, 1 Samuel 7:1, Rute 4:11, Miqueias 5:2. É a Campina do Bosque, os campos de Jaar, o Kiriat Jearim, designando um distrito do território de Judá, segundo Samuel, capítulo 6, de 2 a 5. O quarto destaque que nós fazemos agora está no versículo 8. Levanta-te, ó Senhor, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a arca onde resplandece a tua glória. Só lembrando a você que essa arca da aliança foi estabelecida por Deus, foi determinada por Deus e desenhada por Deus e transmitida a Moisés, ainda quando o povo de Israel estava no deserto, saindo do Egito em direção à Terra Prometida. Esse lugar também é chamado de santuário, onde a glória de Deus se manifesta. Glória que nós podemos compreender como duas manifestações. A glória Shekinah, significa a glória do Senhor, a presença do Senhor, o esplendor do Senhor. E glória como Kabod, que significa uma presença tão forte, tão intensa, literalmente tão pesada. A presença de Deus é tão plena, é tão pesado, fica parecendo estranho, né? Mas é isso, é tão plena, tão absoluta, é tão esplendorosa, que quando acabou se estabelecia, então todo o povo de Israel via a glória do Senhor, às vezes à distância, às vezes mais próximo do tabernáculo. O fato é que Deus se manifestava, Deus se manifestou a Davi, Deus se manifestou plenamente em Jesus Cristo e hoje ele continua se manifestando através da sua santa palavra, continua se manifestando pela presença do Espírito Santo, que traz essa glória, Shekinah, Kabod, que traz essa presença gloriosa e traz essa presença que é de tamanho esplendor que pesa. Você não aguenta ficar nem em pé diante dessa manifestação de Deus. Então você tem que lembrar que isso vem lá do deserto. Depois essa arca percorreu um longo caminho até chegar em Jerusalém. Hoje nós não sabemos onde está a arca, mas possivelmente, quando tudo foi destruído do templo de Jerusalém pelos caldeus, por Nabucodonosor, perdão, provavelmente alguns sacerdotes devem ter escondido muito bem essa arca da aliança porque nela está a glória do Senhor. E há uma expectativa para com a redescoberta daquela arca, ou então da manifestação da arca celestial entre nós por ocasião da vinda de Jesus. De qualquer maneira, guarde uma coisa. Estou dando alguns detalhes históricos. Guarde uma coisa. A arca representa a aliança de Deus com os seus servos, com o povo de Israel, com a igreja que foi enxertada nesse povo. Deus continua se manifestando através da sua santa palavra, a glória dele se manifesta através da palavra, nós a compreendemos através da racionalidade, nós temos uma experiência de conhecimento de Deus através da racionalidade, da experiência, da história, que a história revela também os feitos do Senhor, e, finalmente, da natureza, de toda a criação, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Esse é o terceiro destaque. Agora, vamos ler o quarto. Considerando que a poesia hebraica costuma omitir palavras introdutórias, olha aí mais uma dica. A poesia hebraica costuma omitir palavras introdutórias, como dizendo, por exemplo, os versos 8 e 9 podem ser compreendidos como declarações que emanam dos fiéis adoradores, como no Salmo 24. Depois de acompanhar o seu povo pelo deserto, habitando num tabernáculo, uma tenda, que se movia rotineiramente, agora o templo oferece a imagem da centralidade do trono e do descanso. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 6, primeiro livro de Crônicas, 28, 2. Assim como a terra prometida foi o lugar do repouso ao final de longo período de peregrinações e lutas, a arca representa a glória do Senhor, manifesta do Senhor. Quero lembrá-los que Nabucodonosor destruiu todo o templo, levou os utensílios, mas não levou a arca. Então, há muitas hipóteses, há muitas possibilidades, mas nenhuma delas comprovada. Portanto, nós só ficamos no aguardo dessa manifestação que ou acontecerá na nossa geração ou no futuro, mas Deus se manifestará novamente no tabernáculo, através da arca que contém as tábuas da lei, que contém a vara de Arão e contém o maná que foi dado pelo povo, por Deus para o povo de Israel no deserto. Confira Números capítulo 10, versículo 33, Josué capítulo 1, versículo 13, Miqueias capítulo 2, versículo 10. Espero que esteja dando solidez à sua leitura do Salmo 132, dando subsídios para que você compreenda com mais profundidade. Essa é a nossa intenção, ler o texto bíblico para todas as pessoas, levar a palavra do Senhor a todas as pessoas, ao maior número de pessoas que pudermos. Por isso pedimos o seu engajamento, a sua oração, a sua divulgação, a sua oferta, para que nós façamos disso cada vez um trabalho maior de levar a santa palavra do Senhor, que é a primeira fonte do nosso conhecimento de Deus, do nosso conhecimento religioso. Bem, o outro destaque está no versículo 9. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e rejubilem-se com cânticos de louvor os teus fiéis. Então, diferentemente da tradição rabínica e da tradição sacerdotal judaica, nós não estamos aqui, Deus não está falando, olha, os sacerdotes se vistam com roupa assim ou assado, sem desmerecer, por favor, o sacerdócio hebraico. Não é isso que eu estou pretendendo, nem de modo algum questionar a maneira de cada povo louvar, adorar, mas é que o texto diz: vistam-se de justiça. Então não adianta se vestir com uma roupa específica de sacerdote se eu não tenho uma postura de justiça. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e rejubilem com cânticos de louvor aos seus fiéis. Os sacerdotes no Novo Testamento, irmãos e irmãs, todos os crentes sinceros em Cristo, nós fomos feitos reino e sacerdócio para Deus, assim como o povo de Israel já era chamado para ser reino e sacerdote, sacerdócio, nós também, os crentes em Jesus Cristo, somos sacerdócio do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Devem ser exemplos de uma vida reta. Jó, capítulo 29, verso 14, Provérbios 31, verso 25. Considerando que no verso 16, a palavra hebraica original correspondente é salvação. Mesma expressão usada pelo autor de Crônicas ao citar esse texto, segundo Crônicas 6:41. E que salvação e retidão são palavras, em alguns casos, decorrentes e sinônimas. Conclui-se que há uma evidente referência à justiça de Deus que produz a salvação. A justiça de Deus produz a salvação, o livramento do seu povo. Deus cumpriu a justiça dele em Jesus Cristo e oferece para todo aquele que nele crê a justificação, ser tornado justo. Agora, a veste de alguém que é justo, a veste de um sacerdote, deve ser a justiça e não qualquer outro paramento. Os outros paramentos só têm sentido se os sacerdotes forem justos. Salvação, livramento do povo. Salmo 4 também trabalha isso, versículo 1 a 3. Muito bem. O sexto destaque. Por amor de teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Os versículos 8 a 10 foram incorporados à oração dedicatória do rei Salomão, filho de Davi e Batseba, segundo Samuel 12, 24, segundo Crônicas 6, 41 e 42. A oração pessoal do rei, teu ungido, que apela a Deus por amor do seu antepassado Davi, que era um homem temente ao Senhor, da mesma forma, o cristão ora em nome de Cristo, em nome de Jesus. Ou seja, quando eu digo em nome de Jesus, em nome de Cristo, eu estou dizendo em nome do ungido. O ungido de Deus, que é o Messias, Jesus, é o modelo predecessor de cada filho de Deus. Aleluia. O sétimo destaque, versículo 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e as prescrições que eu lhes ensino, também os filhos deles se assentarão no teu trono por toda a eternidade. Queridos, em várias passagens bíblicas, as promessas que Deus fez a Davi recebem o nome de alianças. Você precisa conhecer as alianças de Deus espalhadas por toda a Bíblia, começando da aliança adâmica, aliança noética, aliança mosaica. Você precisa conhecer as alianças que Deus estabeleceu. Aliança abraâmica, aliança mosaica, você precisa compreender para poder saber o que Deus tem disponível para a sua vida, como Ele deseja abençoar a sua vida. Então, as promessas que Deus fez a Davi estão nas passagens bíblicas para nos ensinar e para que nós recebamos o nome de alianças, todas firmadas e celebradas com juramento. Uma aliança implica num juramento. Salmo 89, Salmo 28, 2 Samuel 23, Isaías 55, Salmo 110. Estou dando só o capítulo, poderíamos dar aqui dezenas de textos, a começar de Adão até as promessas finais do Novo Testamento. A aliança do Sinai era um conjunto de estatutos ou prescrições a que todos os israelitas e seus filhos deviam obedecer em todas as épocas. Irmãos, quando nós temos uma aliança, nós temos que manter a fidelidade, sermos fiéis. Temos que ser fiéis a essa aliança que estabelecemos com Deus. E como nós podemos ser fiéis? Obedecendo a parte que nos cabe dessa aliança. Deus não quebra a aliança, Ele mantém a aliança dEle. Nós é que precisamos manter e obedecer. Então era um conjunto de estatutos ou prescrições a que todos os israelitas e seus filhos deviam obedecer em todas as épocas. Glória a Deus. O oitavo destaque está no versículo 15. Abençoarei copiosamente suas provisões e de pão saciarei seus pobres. O texto já falou de justiça. Agora Deus promete saciar a fome dos pobres. A verdadeira prosperidade de uma nação, irmão e irmã, é avaliada pela quantidade de seus pobres que passam a viver confortavelmente, e não por um pequeno grupo de ricos que se tornam ainda mais ricos, arrogantes, dominadores. Deus elegeu Sião, Jerusalém, como uma cidade santa e habitação na terra. Versículo 13. Os desejos de Davi se harmonizam à vontade do Senhor. Salmo 78, verso 68, Deuteronômio 12, 5 a 14. O povo de Deus encontrará pleno descanso quando o Senhor estiver definitivamente entronizado e reverenciado em seu trono em Israel. Deuteronômio 12, Josué 1, 1 Reis 5. Irmãos e irmãs, então quero repetir isso. A verdadeira prosperidade de uma nação não se avalia só por meia dúzia de pessoas que ficam milionárias, mas se avalia pela qualidade de vida que os pobres às vezes não têm e vão começar a ter a partir da graça de Deus. E a partir da nossa postura, do nosso posicionamento também em meio à sociedade, colaborando para que haja uma diminuição da pobreza, haja uma diminuição da miséria e os pobres possam viver confortavelmente, possam ter direito à comida, à bebida, possam ter direito à educação, possam ter direito à moradia, e tudo aquilo que é necessário para a vida de alguém. Sobretudo, que todos possam ter a íntima comunhão com o Deus Todo-Poderoso. O nono e penúltimo destaque está no versículo 17. Lá eu promoverei o renascimento do vigor de Davi e farei resplandecer a luz do meu ungido. Ungido, em muitas bíblias, está aí em letra maiúscula, se referindo já ao Messias. Por quê? Porque durante o período da Babilônia, durante o exílio, se fortaleceu mais e mais e mais a teologia messiânica, a compreensão de quem era o Messias e do que o Messias representa para a história de Israel e dos povos e do que ele passa a representar a partir da volta do povo para Israel. Você vai entender mais isso estudando Esdras e estudando Neemias. A expressão literal hebraica que diz chifre nesse versículo significa glória ou vigor. Então fique com isso para compreender quando o texto de Daniel fala de chifres, no Apocalipse também. Significa glória ou vigor. A descendência de Davi florescerá como um ramo forte que no tempo certo brota da velha videira, a videira verdadeira que é o Senhor Jesus, o Messias. Primeiro capítulo de Reis, capítulo 11, verso 33, 36. Se você não aceitou, aceite hoje a Jesus como Senhor, como Salvador, como o Messias esperado, aquele que pode trazer luz ao mundo, porque ele é a luz do mundo. Esse versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos dessa maneira: Shan Atmiach Karen Ledavid Arat Ner Limshipshib. Esse versículo pode ser assim transliterado do original hebraico: Oivav Albish, Boshet, Vealat, Yatsits, Nisro. Então, já introduzo aqui o último destaque: cobrirei de ignomínia os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a tua coroa. Então, fique com esse versículo mais uma vez. Esse versículo pode ser assim transliterado do original hebraico: Oivav Albish Boshet Valat Yatsits Nisro. Ao longo da história do povo de Deus, o Senhor permanece fiel à aliança que firmou com Davi. A expressão literal hebraica florescerá evoca de modo sutil a imagem de brotos crescendo, transformando-se em ramos fortes que sustentam muitos frutos. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor pela sua santa palavra no Salmo 132 e por essas pequenas observações históricas e linguísticas. No seminário, em geral, nós fazemos hebraico 1 e 2. Em alguns seminários, você faz hebraico 3 também. Mas é necessário que depois, como a gente costuma dizer na formatura, depois de formado, se nós fizemos o hebraico 1 e 2, nós temos que nos aprofundar no hebraico 3, 4, e assim por diante, ou seja, e treinando a cada vez mais a gramática, a fonética, tudo que diz respeito ao idioma, como eu já disse, para que você aprofunde o seu conhecimento da Sagrada Escritura. Finalmente, a última parte. Descansando em Deus, Eu escrevo isso no livro Salmos, que já não há mais para vender, mas se você desejar, a gente pode tirar uma cópia para você. É um texto devocional feito só com o extrato, só uma síntese, a sinopse da sinopse, para que você possa fazer uma devocional pessoal ou em família. Mulheres e homens de Deus oram em tempo de dificuldade e fazem voto ao poderoso de Israel. Todos nós, irmãos e irmãs, em tempo de dificuldade nós fazemos compromisso com o Senhor. Não necessariamente um voto, mas um compromisso com o poderoso de Israel. Davi, citado nesse salmo, comprometeu-se em não entrar na tenda, nem deitar-se no leito, não adormecer, nem descansar, enquanto não tivesse encontrado um lugar para íntima comunhão com o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó, ou seja, um lugar para a arca da aliança. Davi desejava resgatar a arca da aliança, a habitação do Senhor em meio ao povo de Israel. Seu anseio era adorar o Todo-Poderoso e invocar a sua presença e a da arca, manifestação da sua presença e glória, onde residia o seu poder. Meu irmão, minha irmã, esse deve ser o seu maior desejo. Pastor, eu tenho vários desejos e metas na minha vida, e eu digo ótimo. Nós precisamos ter sonhos, objetivos, alvos, metas, que são mais quantitativas, e trabalhar por isso. No entanto, eu quero dizer a você que o seu maior sonho, o seu maior desejo, o seu maior anseio deve ser resgatar a aliança com Deus, a arca da aliança. A habitação do Senhor no meio da sua vida. Seu anseio deve ser adorar o Todo-Poderoso e invocar a sua presença, a sua arca, onde reside o seu poder. Hoje nós estamos carecendo muito de voltarmos à palavra do Senhor, qualificarmos cada irmão e irmã em Jesus Cristo. Estamos tendo um crescimento numérico ótimo, mas precisamos qualificar essa liderança. Precisamos qualificar líderes de 10 nos pequenos grupos, líderes de 100, como Jetro recomendou a Moisés, líderes de 500, líderes de 1.000. Precisamos qualificar o ministério pastoral, que muitas vezes tem estado gelado e gerando, como já aconteceu em outros séculos, sono nas pessoas que vão ouvir as mensagens. Não, nós temos que ter anseio por adorar o Deus Todo-Poderoso, adorar com o melhor do que temos, dons, talentos, ministérios, tempo, recurso, adorar o Todo-Poderoso com todo o nosso ser. Invocar a sua presença, porque onde estiver a presença do Senhor, aí reside o seu poder. E experimentando desse poder, nós podemos qualificar líderes, tanto de pequenos grupos até líderes de grandes grupos, e pastores e pastoras, missionários e missionárias. Os sacerdotes devem ser pessoas retas. E o povo deve exultar de alegria. Nosso louvor deve ser cheio de celebração mesmo, de alegria, de vitória, de júbilo. Mas não esqueçamos, precisamos ser pessoas retas. Quando saímos dos cultos, não adianta nada celebrar, celebrar, celebrar, ou ter algumas vestes litúrgicas, ou ter cânticos lindos, se não temos retidão. Precisamos de retidão, A retidão é o maior testemunho que nós podemos dar às pessoas que temos contato, com quem temos contato. Davi desejou que o Senhor não rejeitasse nem a ele nem ao seu povo. Diga ao Senhor, você em oração: Senhor, eu desejo que o Senhor não me rejeite, nem a mim, nem a minha família, nem a minha igreja local, nem todo o teu povo espalhado sobre a terra, não nos rejeite. Quanto ao Senhor, ele se agradou do coração do rei Davi e prometeu que não lhe faltaria descendência no trono. Meu irmão, minha irmã, se você tiver o coração, um coração segundo o coração de Deus, Deus não vai rejeitá-lo. Pelo contrário, ele promete abençoar você e abençoar a sua descendência. E não fará, não faltará descendente na sua família, descendente nesse trono. Não é o trono de Israel hoje, não é o trono na igreja, mas é o trono na adoração, é ter Deus no trono, é entronizar Deus na sua vida. E não faltará descendentes que também entronizem o Senhor no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! A promessa de Deus foi de que se os filhos de Davi mantivessem a fidelidade, aliança, testemunho, então haveria sucessão para sempre. Veja, há uma condição, algumas condições, né? Há um elemento condicional na oração. O Senhor prometeu abençoar, mas eles tinham que manter a fidelidade, a aliança e o testemunho. Aí não vai faltar sucessão de familiares e filhos seus, netos seus, que entronizem o Senhor no seu coração. O Senhor escolheu o seu povo com o desejo de habitar eternamente com eles. Esse é o desejo de Deus, meu irmão, minha irmã. Tome posse disso. Deus deseja, ele escolheu o seu povo, Israel, e nós também, como igreja, fomos enxertados nessa videira. Agora somos um só povo. Não que todo israelita tenha aceito Jesus como Messias e nem que todo membro de igreja seja um verdadeiro adorador. Não, mas o Senhor deseja isso. Ele escolheu o seu povo com a intenção de habitar eternamente conosco. Ele prometeu isso: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É desejo de Deus, é vontade do Senhor, é promessa do Senhor habitar eternamente conosco. Se nós mantivermos a retidão, a fidelidade, a aliança e o testemunho. Na verdade, esse é o lugar de descanso eterno. Glória a Deus. Ele firma o seu trono, abençoa com fartura, supre com pão, veste de salvação, confirma o sacerdócio e participa da celebração de alegria. Só esse parágrafo já é suficiente, meu irmão, minha irmã. Olha a promessa de Deus. Ele está estabelecido no trono. Ele firma o seu trono. Mas ele tem a intenção de abençoar você com fartura. Ele tem a intenção, o propósito de suprir a sua vida com pão. Ainda que o sistema humano seja injusto, ele vai atuar, ele vai abrir portas, ele vai suprir questões que a sociedade não supre. Ele vai providenciar para suprir você com pão. Essa certeza que eu tenho, eu disse a vocês outro dia, ontem ou antes de ontem, não me lembro, se você for acompanhar no blog, veja os salmos anteriores, se todos os familiares não entenderem a necessidade de que haja pessoas de que se dediquem totalmente ao sacerdócio, como os sacerdotes no Antigo Testamento, os levitas, como os discípulos e como Jesus, que quando começa o seu ministério, aí depende das ofertas. Se ninguém na família, se ninguém nas igrejas por onde nós passamos, se ninguém nas igrejas que ainda tem contato conosco nos suprir, o Senhor levantará outras formas, ele levantará outras pedras para que essas pedras clamem. Estou parafraseando Jesus. Ele vai suprir de alguma maneira, ele vai suprir com pão, ele vai vestir de salvação, aleluia. Ele confirmará o sacerdócio na nossa vida, ele participará da nossa celebração no nome dele, para a glória dele, ele vai participar da celebração de alegria. Aliás, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. O Senhor nos promete, irmão e irmã, fazer brotar, irmãos e irmãs, fazer brotar a mesma unção do coração de Davi, no coração dos seus ungidos, todos nós, daqueles que desejarem ardentemente ter um coração segundo o Pai das Luzes. O Senhor é chamado de Pai das Luzes, e Ele mesmo disse que Ele é a luz do mundo, Ele vai iluminar toda a tua história. Vai iluminar tudo em seu casamento, vai iluminar todo o processo de educação dos seus filhos, vai iluminar tudo que diz respeito à sua vida, vai iluminar, vai abrir portas para a provisão, ele vai iluminar tudo que diz respeito ao teu ser, ele vai abrir, vai iluminar, vai prover razão, ele vai prover compreensão da revelação da Sagrada Escritura, ele vai se utilizar, instrumentalizar a tua própria razão, a tua experiência, a história da comunidade, desde Israel até a igreja, ele vai se manifestar na natureza, para que você possa contemplá-lo, preste atenção nisso, em nome de Jesus, Deus promete derramar os seus ungidos, a mesma bênção que ele derramou sobre o coração de Davi. Nós podemos experimentar isso, mas precisamos. Eu dizia, ele promete abençoar poderosamente a sua vida como Davi. O Senhor nos promete fazer brotar a mesma unção do coração de Davi, como pequenos ramos no coração dos seus ungidos, daqueles que desejarem ardentemente ter um coração segundo o Pai das Luzes. E finalmente, para os inimigos, principados do mal, autoridades impiedosas, iníquas e dominadores desse mundo tenebroso, está reservada a vergonha eterna. Só lembrando a você que vergonha eterna é uma forma de dizer, porque haverá sim um juízo final, haverá sim uma condenação, e essa condenação dar-se-á no milênio. Depois do cumprimento dessa pena, Satanás, seus demônios e todos os que o seguiram, os humanos, vão se dobrar mais uma vez diante de Jesus e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e finalmente eles serão exterminados para sempre. Essa é a vergonha eterna. Nunca mais nós teremos lembrança deles, não se fará mais menção do nome deles. Eu, para não entrar aqui em mais uma hora de ministração, não vou citar todos os textos, mas não pense que depois de Satanás pagar sua pena e de confessar a Jesus que ele vai ficar, enquanto nós habitamos eternamente com Deus, ele vai ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo, junto com demônios, junto com os seguidores do mal, os maus, como diz meu irmão querido, o mal, o maligno e os maus. Não pense nisso, porque isso seria como se isso estivesse num universo dimensional paralelo, numa outra dimensão, nós, adoradores, habitando com Deus e sabendo, olha, naquela outra dimensão ali, eles estão sofrendo e vão sofrer eternamente Quando a Bíblia fala desse sofrimento eterno, do lago de fogo e do enxofre, ela está usando um recurso literário para dizer a você que tudo isso vai acontecer sim. Juízo vai acontecer, condenação vai acontecer, confissão de que Jesus Cristo é o Senhor vai acontecer e depois o pior de tudo. O pior de tudo, eles serão extintos eternamente. A vergonha é tão grande que nunca mais se fará menção deles. Tá bem? Então não haverá um outro universo paralelo e a gente assistindo lá da Terra Prometida ou ouvindo no novo céu e na nova terra o gemido que sai desse lugar, ou mesmo que nós não ouvíssemos, só o saber disso nos incomodaria. Isso não é compatível com o todo da Bíblia, com o todo da teologia sistemática. Incompatível, rigorosamente incompatível. E há uma centena de textos que falam sobre apagar o nome do livro. O nome deles não estará para sempre no livro da vida, eternamente. E se não há vida, há morte. Então, nesse caso, eles passam pela segunda morte e são extintos. Só um parêntese. Para finalizar, ao Deus de toda a glória, seja o louvor. Hoje e eternamente. Eu já desejo isso como uma bênção agora para cada irmão e cada irmã. Ao Deus de toda a glória, seja o louvor, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação bendita e a glória manifesta do Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, seja conosco, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Ao Deus de toda a glória, seja o louvor, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.